Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Passam agora poucos minutos das 12 horas e 30 minutos. Estamos a dar início a esta edição do Nota 7, um espaço que se dedica à música instrumental. Nós vamos hoje começar com Kevin Kern, um dos grandes nomes da música para relaxar. E vamos aqui ouvir Until Tomorrow. É a primeira música de 4 que escolhi para passarmos juntos esta meia hora, entre as 12h30 e as 13h, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Agora escutamos uma música dos Evanescence, aqui mais uma vez em tributo ao grupo. Os Eclipse vão nos trazer uma música que dá pelo nome de Whisper, e foi um dos grandes sucessos do grupo Evanescence. Vamos então conferir com Eclipse, ao piano, o tema Whisper, a partir de agora. Thank you. Vamos agora até à época medieval para escutar Captain Pepper, Pevan and Galliard. Esta interpretação de cerca de 7 minutos e meio será interpretada por Dylan. E é então uma das duas músicas que vamos ouvir desta época medieval. E vamos agora fechar com Suzato, 12 Dances from Dancer, Pavan La Bataille. É como se chama esta obra, que, como disse, então será executada por Suzato. Mais uma que nos reporta ao ambiente da época medieval. No tempo dos reis dos castelos, e em que as monarquias eram o método de governar mais popular na altura. Aqui em Portugal também tínhamos uma. Estou a falar época medieval, podemos referir-nos a qualquer século, 12, 13 ou 14. Portugal já existia. Despeço-me então, desejando-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.